Voo 9128, canceladas as restrições de altitude, desça para 3.000 pés e ajuste no 015. Desça 3.000 pés, no 015, sem restrições. Senhor, bom dia, Azul 5048-230-150, informação Kilo. AV5048, bom dia, autorizado girar da posição ETAP, desça para o nível 050. 050, direto ETAP, nossa intenção é fazer o RNAV da 10. Sim, está presente, autorizado girar da revista 366, Azul 5048. 366, obrigado, senhoria. Está liberado o Azul 5048? Azul 5048, autorizado inicialmente nível de voo 050. 050-5048. Chaname 200, complexo final Chame Torre, UNO 18 decimal 95. 45-6200, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Voo 9128, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray. Mais estabilizada, com 9128. Centro 3191, estamos centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Grau 0620. Ele ponto, pistão 0, chegar 6200. Mono 2835, centro 3191, centro Recife. Bom dia. Bom dia. Pode reportar a frequência da Rádio Feira para o Lima Alfa Romeo? Tá, Lima, a Papa Romeo Lima Alfa Romeo hoje não está em funcionamento. Só de segunda a sexta, às 15 Zulu, 1 a 5 Zulu, às 19. Sim, muito grato. Azul 2719, Santo Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Recife 25, 1235, 2719. 2 Salvador, 1962. Lula 962, bom dia, autorizado direto posição ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, 1962. Xana 6200, no Solos 31, Xana 219, ao livrar direito. 219, boa tarde. Boa. Guardião 07, parte visual com campo. 07. Doutor de Salvador, Azul do 4082, gente, a informação aqui. Azul 4082, bom dia, autorizado chegada Gomed 1, desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. Azul 4082 já está mantendo 250 nós, descendo para 6000, o Azul 4082 autorizado Gomed 1. Autorizado LR, 9128. 9128, completo sinal, chame torre, 118 decimal 95. 9128. Azul 5048, desça para 25006, azul chama 015, autorizado procedimento RNAVE, pistão 0. Sente para 2510, 1095, azul 5048. Saúde, Bravo, tô ciente do novo plano. Tá, autorização, ligue. Chame em 209. Sr. Salvador, Gol 9128, estabilizado em LS. Gol 9128, bom dia, altímetro 105. Avistado, pista na 0, pouso autorizado. Vento 180 graus, 0620. 0650, autorizado, pouso, pista na 0, Gol 9128. No 8 decimal 95. 8507. Oi, Guardião 07. Guardião 07, tô aí. Tá no corredor forte, próximo ao buraquinho, então é só aproximar para a 17. Gente, Guardião 07, via estrada do Coco, reporte setor norte do aeródromo. Chamada 17. Salve, dia Bravo, acionamento a critério, chame para decolagem. Bravo, inicia de imediato. Oh, ciente, decolagem por conta e risco, 170 graus, 089, reporte para o solo, Tango Zé Bravo. Inicialmente vai prosseguir para direto do Salvador Beixo, na sua operação, sobre a relação, tá Confirmo, autorizado para seguir para Salvador Norte, São José Branco. Rádio 107, tu é? Bem, está livre das restrições de altitude, azul 4082. Feito no Solos 36, livre na Fox, chame 219, bom dia. 219, bom dia, 9122, está livre na Fox. Rio 1962, autorizado direto Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado sinal LSXR, reporte estabilizado. LSXR direto Duna, desça para 2.962. Atento ao tráfego e reporte visual. Sim, está bem preparado aí na situação. Quando for preciso, vem com Deus também. Informante do Brasil, está bem preso aqui na nossa noite. Sente, família Bravo. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, sua identificação, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 070. 070, Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, mantém escada de 230 nós, número 4 na aproximação. Romeu Bravo Oscar. Aqui a nossa intenção, agora na final da 1-0, modificar para seguir capital 1-7, Romeu Bravo. Gente, Papa Romeu, Romeu Bravo. Para girar a base pela esquerda da 1-7, Guardião 07. Guardião 07, autorizado base pela esquerda da 1-7. Já visual com seu tráfego, pouso autorizado no 70 graus, 09 nós. Bem, está observando o 07. Então, Guilherme Bravo, abandone a final da 07 pela direita e aguarde para retorno. Está autorizado manter esse setor por mais um minuto. Já tem um tráfego na final da 0, pode ser autorizado em retorno. Change. Estou 366 a 20 segundos, azul 5048. Azul 5048, complete procedimento, chame torre, 18 decimal 95. 95, obrigado. Bom dia, azul 5048 a 3 milhas do Sierra Victor 372. Aposto 372, o 5048, altímetro 05. Reportarei. Radião 07 no solo aos 40, até o Graé, frequência livre estacionar. Bom dia. Bom dia, eu vou trabalhar aí. Era porque é você, viu, obrigado. O tráfego da Azul agora passando 372, curva direita, a proa em Maia, aguarde retorno. Azul 5048, informa o tráfego, Robson 44, mantém o setor norte sem interferência na aproximação, 180 graus, 0629, pouso autorizado 10. Lipo da 10 azul, 5048. Bravo visual com o Bravo Azul. Autorizado retorno para o local de sobrevoo, não me escuta, previsto mais 3 minutos de autorização. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, cancelada as restrições de altitude, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 5. Certo, desça para 4.000 no 0.5. Solos 43, chame da presença 219. Boa tarde. Azul, 0, 4. 9962, complete chamar o chame torre, 1-1-8, decimal 95. 895, ligado por. Azul 4082, solto desça para 2.000 pés, autorizado, sinal ILSX-RAY, reporte estabilizado. 962 informa tráfego, Robson 44, mantém sobrevoo no setor norte, sem interferência no eixo de aproximação. 180 graus, 089, pista na zero livre, pouso autorizado. Pouso na 09, 62. Bravo já Bravo, mantém afastado da final do 20, tráfego da Azul, posição Duna. Denise, afasta um pouco mais da ProNorte, ok? Eu tô visual com o seu tráfego, tô ciente que tá fora da final, mas pode ficar desconfortável com a aviação. Mantenha o setor através da RMA ali aguardando o retorno. Ciente. Azul Compre 082, complexo final de Chame Torre, Uno 8, decimal 95. Ok, completando agora com a torre 1895, Azul 4082. Papá Romeu Bravo, escadência para 2 em meu país, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Escadência para 2 mil, reportará Romeu Bravo, escadência. Azul 4082, estabilizado, final 00. Azul 4082, bom dia, altímetro 015. Continua a aproximação, guardando pista no 0 livre. Informo tráfego, Robson 44, mantém o setor norte, aproximadamente 3 milhas à sua esquerda. Sem interferência na aproximação. A pista 1-0 agora livre. Pouso autorizado. 190 graus, 0620. Certo, pista livre. Pouso autorizado. Azul 4082. Tá ligado, Bravo? Tá ligado, Bravo, prossiga. Após a passagem do tráfego que está visual aqui na... Bravo, aguarde coordenação, ok? Já bravo, da sua presente posição, curva à direita e afaste inicialmente na Pro 280. É, para evitar a final do 90, o tráfego que estima o pouso em mais de 2 minutos vai circular para 17. Afaste na 280, transfere o controle 208. 280, obrigado. Você mantém 500 pés, estamos já bravo. Tá decolado em lá, senhora. Agora estava montando o setor norte da torre. A intenção é sobrevoo no Salvador Shopping, na paralela. Tá com o tráfego aproximado na 1-0. E tá batendo agora 280 na sua escuta para prosseguir direto para o Salvador Norte na sua ordenação. No Salvador Norte não. Desculpe, no Shopping Salvador. Estabilizou, Romeu Bravo. Gente, Romeu Bravo, o Panguim de Bravo mantém a proa Whisky, devido ao tráfego agora, posição de 500 pés, devido ao tráfego 11 horas a 5 milhas, na final da 1-0. Foi, tio. Então tá mantendo o setor, quando a senhora autorizar, a gente prossegue direto, Salvador, e avisou. Gente, Papai Romeu, o Romeu Bravo Oscar, fique atento ao Tango India Bravo, mantendo 500 pés, afastado 2 milhas do marcador externo. Completa final, chame torre 118 decimal 95. Esse é Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu Bravo Oscar, bom dia, altímetro 0-15, chame para cancelamento no IFR. Para modificação, Romeu Bravo Oscar na presente. Gente, eu vou IFR cancelar 251. Inicialmente desse mantém a 1000 pés com referências visuais, devido ao tráfego a 500 pés no seu setor norte. Circule para o 7 e aguarde a transição de pouso, Romeu Bravo Oscar. Ciência do tráfego aqui na nossa travessa do momento. Ele vai iniciar com a curva esquerda, instante, Romeu Bravo Oscar, para baixo pela direita no 7. Sim, o tráfego superado então, descido a critério. Chame na final estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Estou na final, Romeu Bravo Oscar. November, Oscar Whisky, aguarde, mantém o ponto de espera. Vai iniciar gol 1556. 1556, decola 253, chame controle Salvador 20, vovô. 208, obrigado, senhor. Boa tarde, bom dia. Próxima final, fechado travado, capiteiro 17, Romeu Bravo. Romeu Bravo, acho que avistado, pista 17, pouso autorizado. 190 graus, 059 vento. Faça. Bem, obrigado. Tá vendo, acho que o isque visual com citation à esquerda? Passagem do tráfego autorizado ali em manter pista 17, novembro mais com isso. Acabando o tráfego ali em manter. Chega o flash que na bata ali vencionar, chama o táxi. Chiado de fundo aí, modo não está nas transmissões. Verifique o seu equipamento. Bravo Oscar no solo aos 5-4. Está autorizado o backtrack, chame livrando o 7. Confirme como recebe o controle, se recebe algum chiado na fania. Não. Não copiei, o azul 4441. Recebo normal, 5-5. Salvador, o Juliette Romeu Mike está no ideal de descida. Papá Romeu, Juliette Romeu Mike, deixa para o seu de tráfego de Feira de Santana. Descida presente, então, cancelado o instrumento, propõe cancelamento. Vai descer para o estudo de tráfego, Juliette Romeu Mike. Plano instrumento cancelado, zona 455, Juliette Romeu Mike. 3745 no 0, linha e decolar, vento no 90 graus, 08. Linha decola no 0, 3745. Novembro, eu acho que o risco pistola 7 decolagem autorizada, vento 1 no 90 graus, 079. Eco de Lom Novembro, controle. Papatango Eco de November, mantém as condições visuais, ajuste 1014, autorizado direto de Ceasa, reporte para descida. Tango Eco Zulu November, desça inicialmente nível de voo 105. Tango Eco Zulu November, tráfego 2 horas e 7 milhas rumo ao Nordeste, cruzando o nível 090 para o estúdio de tráfego de Feira de Santana, 1 Charlie 206. Oscar Whisky, 0,257, curva direita no corredor Xai Mil Pé, chama o controle 208, bom. 1,208, controle, grato da Redondo, Redondo, Redondo, Redondo. Autorizado táxi, via Romeu, pista no 7, chama NA e pronto. Contato radar na decolagem, saída São João no nível 360. 360, Tan 37, foi tudo possível, lenda? Mais 2.000, autorizado, lenda. 2.000, lenda, grato. Azul 4441, desça para 2.000 pés, autorizado direto Duna. Livre procedimento, reporta estabilizado. 2.000, direto Duna. 556, chame o centro de si, senhora 25 decimal 1. 251, obrigado, senhorita. Um bom dia, bom final de semana. Igualmente, um excelente voo. Obrigado, só é bom trabalho. Outro de Salvador, bom dia, 3378, passando 970 para o 150 com a Aquilo. 3378, a senhora identificação, chegada bomba de ONU, desse mantém o nível de voo 050. 050, possibilidade voadora da presente, 3378. Negativo, Duna, mantém em estado, então 3378. Obrigado. Tango Eco Zulu November, autorizado descida para 3.500 pés, ajuste na 04. 3.500 pés, Eco Zulu November. Torneio November Squid, que apenas para informação, tráfego 1 hora, 3 milhas, mantendo 500 pés, helicóptero em sobrevoo. Ok, grato, fica na visual com tráfego, November Squid, mantendo 1 no meu pés agora. Controle, alto, também de Bravo. Prossiga. Agora solicita regressar à vertical do Salvador Norte Shopping, sob a coordenação da torre, está abandonando a vertical do Salvador. Positivo, é presente, Vena Pro do Farol de Itapuã, aguarde transferência. Positivo. November Oscar Whisky, tráfego adicional 12 horas, 1-0 milhas, descendo para, cruzando 4 mil, descendo para 2001, Embraer 190. Ciente do tráfego, ainda não visual, November Oscar Whisky. Romeu Tango, Índio Bravo, chama teu observador em 1118, decimal 95. 7-18-95, obrigado, será pelo apoio. Salvador, bom dia, 3604, informação quilo. São 3604, bom dia, senhora, identificação, chegada do Mediuna. Desça e mantenha o nível de voo 060. 060, então 3604, não, bom Mediuna. São 3378, autorizado Duna. Descida para 2000 pés com high speed, informa ajuste no 04. 3-14, descendo high speed. São 3604, reduz a velocidade para 2509. 2509, 3604. Controle Salvador Pão, boa tarde, Charlie 5630. Chama 356, boa tarde, chega da Gomes de Ona, desce e mantém o nível 070 em redução para 2509. 3604, reduza para 2309, devido ao tráfego transportando enfermos com prioridade para aproximação. Positivo, 130, 230, 3604. Grata pela colaboração, 103604. 745, chama agora o centro Recife em 125, decimal 1. 251, obrigado, boa tarde. Olá. 308, boa, então. Eu acho que a condição é iniciar de imediato. 3-0-7, 1-0-0-6-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0- Reporte ali na, no través da Cira, visual com o tráfego, aí será autorizado para seguir. Azul 4441 no avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 190 graus, 062 anos. Pouso autorizado 1-0, 4441. O CAU Fiosca é só no transporte 0147. Acionado, Serra Gofiosca. Ciente, Serra que então agora sob a estrada do corpo, autorizado a prosseguir até a Praça do Pedágio, reporte na vertical. Reporte na vertical, da Praça do Pedágio, Serra Gofiosca. Estamos de abraço visual com o Embraer da Zona Final. Aí está agora do tráfego, está autorizado a prosseguir para o setor de sobrevoo, na minha escuta permanente, está previsto aí uma janela de 7 minutos. Sim. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 0 no 0, pelo como limite a radial 290 do Vale Salvador. Esquerda, proa 10, do limite a 290 do Serra Vitor Del. Tá, 3604. Chanega 356, desse mantém o nível de voo 050. 050, Bono 790, chame Centro Recife em 125, decimal 45. 125, 45, Recife, Bono 790, boa tarde. Estando somente com a Infraero, aí demora cerca de 2, 3 minutos para ser acionado. Sem problema, sua família estava dando. Tranquilo, ao 09 no solo, chame 219, bom dia. 219, bom dia. Vila Novembro, controle. Escuta, Novembro. Você tem condições de incrementar a sua velocidade indicada ou manter devido ao sequenciamento? Confirme. Incrementar não, eu manter sim, senhor. Eco Vila Novembro. Gente, mantenha a presente velocidade ou Eco Vila Novembro. Novembro. Mando o Índia Serra em mais 3 minutos e meio aproximadamente. Meia vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 030, seu limite será o a radial 290 Salvador. Esquerda 030, limite a radial 290 Salvador, 636. Então 3604, desça para 3000 pés. 3000 pés, 1094, 3604. Chanama 356, desça para 4000 pés, hoje no 014. 4000 no 014, 636. 208, terra volta, Serra Gonçalves. Sono 2080, controle desse. Terra Gonçalves. São 3378, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 1095, ó. Capitão Blanco, Zulu November, autorizado voar direto a final da 17. Voando direto a final da 17, eco Zulu November. 378. São 3378, boa. Altímetro 0014, reporte no Índia Serra. Porta no Índia Serra, mega 2. Mantenha-se sobre regras visuais. Hoje, estima 04, Serra Golfiote. Queira manter no meu pé, desconfiando. Afirmativa no meu pé. Ajuste no 04, Serra Golfiote. Entendi. Estamos já bravo, agora com via direita. Prossiga com... Corrijo. Prossiga agora, complete a curva esquerda e prossiga com o plano norte, evitando o final da novela. Afirmo. Tá 3378. Altímetro 0014, informa o tráfego, Robson 44, mantém 500 pés no setor norte do aeródromo. Não interfere na sua aproximação. 190 graus 08 nós, pouso autorizado no zero. Primeiro pouso na 3378. Sala de comunicações, vai interceptar a radial 290, retoma a navegação na proa de duna, completo o procedimento. Combinado, 3604. Tráfego com prioridade para pouso na 97, está aproximando pelo setor noroeste. Mantenha o setor norte em Lauro de Freitas. O tráfego, o transporte em firme está estimando a enrimar em mais 3 minutos. A 356 reduza para 2009. 2009, Snyder, vai ser clean. Horas, zona 2 milhas, rumo oeste, cruzando 4 mil pés, descendo para 3 mil pés, um Airbus 320, será segui-lo como número 2 na aproximação. Sim, eu travo no certo, na área 3 e meio. 1500 pés, alvo campo, é cruzando novembro. Sim, chama a cruzando novembro, chama a televisão em 1985 novembro. São 3604, desça para 2 mil pés, autorizado ILS, X-Ray, pistão 0, reporta estabilizado. 2000, entrei autorizado, reporte estabilizado. Final da 1-7 autorizada, altímetro 0-4, reporte estabilizado na final. 1014, ano final da 1-7, vai reportar estabilizado na final 1-7, é com o Zulu 90. Tranco Zulu 90, informa o tráfego Robson 44, mantendo 500 pés, setor norte do aeródromo, vertical da estrada do corpo à esquerda da aproximação. Tá bem, vai ficar atento ao tráfego, obrigado. Então é 3378, solo 15, livre a Foxtrot, chama 209. Foxtrot, chama 209, graças. Boa tarde, Foxtrot, chama 2103, da Oxalé. Oxalé, 2103, autorizado ali, manter pistão 0, câmbio. Alguém manter 1-0, graças. Já bravo, mantém o setor norte e evite sobrevoo da base aérea de Salvador. 213, informa o tráfego, helicóptero no setor norte do aeródromo, sem interferência com a sua decolagem. Vento 190 graus 08, nós decolagem autorizada, 0. Decolagem autorizada, 190, sentiu o tráfego, grato pela informação. Olha o Papa Romeu Serra Gofiosca, solicita ascensão para 2.500 pés. Autorizado ascensão para 2.500, Serra Gofiosca. Autorizado ascensão para 2.500, Serra Gofiosca. 356, assuma navegação, voo e dona. Direto da nossa área, 356. Sua posição hoje de 9 horas, tá visual? Uma 7, é um Papa Alfa 31, tá na sua posição de 9 horas. Sinal passou pra voar, Ecos 1 November. Pelo autorizado, uma 7, Ecos 1 November. Dos ventos 200 graus, 089. Pelo autorizado, Ecos 1 November. Chame de abraço, torre. Tráfego superado, já conta final da 7, está autorizado para prosseguir para a vertical do Salvador Norte, contudo, por mais 2 minutos apenas. Tem dois tráfegos no sequenciamento da 90. Vou chegar para a gente, estamos agilizando, vai fazer mais uma passagem e provavelmente já virou o terminal. Seguinte. Oxalé 62, 1-3, decolado 1-8, chame 208, é o controle de Salvador Morro. 208, vamos para a chamada. Muito boa tarde, 2613. 2613, contato radar na decolagem, saída São Vuno, nível 360. 360, pensando a saída São Vuno, grato. São Vuno, grato. 3604, torre 1-8, decimal 95. 1-9-5 vai interceptando agora, sinal. Obrigado, será que é pouco? Um excelente pouso, tanto 3604. Torre Salvador, boa tarde, tá 3604, sinal LS, é que aí. Tá 3604, bom dia, time 304, reporte no Índia Serra. Bom dia, 1014, vai reportar Índia Serra, 3604. Afirmativo, desce para 2000, livre procedimento, reporta no curso. Livre, reportará para o exame, frequente. Mantenha agora afastado do setor norte, aguardando para retorno. Positivo, valeu. Mantenha o setor norte mais 4 minutos, os dois tráfegos que pousam, pode vai ter a janela boa. Você está ajudando para estar aí, obrigado, já adiante, bom. Portanto, 3604, informa o tráfego Robson 44, mantém o setor norte do aeródromo, não interfere no seu eixo de aproximação, 1970 graus, 0619. Então, 3604. Positivo, passando de a serra agora, baixado travado, 3604. Boa tarde, Xanar 6356. Xanar 6356, boa tarde, é o time 304, número 2, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Número 2, aguardando a contato, senhor, na frente com ele. 6356, continue aguardando pista 10 livre. Informo o tráfego helicóptero Robson 44, mantém o setor norte do aeródromo. Não interferirá no eixo de aproximação. Aguarde apenas a 10 livre. Tráfego que o precediu ao Airbus da TAM. Toca agora a pista. Aguardando o Tango já bravo, mantendo o setor norte. Reporte visual com o Airbus da Avianca na final. No solo 23, livre na Foxtrot, chame o solo 219, bom dia. Fox, 1219, obrigado, até daqui a pouco. Visual 050. Direto start 050-6330. Gente, estamos ao bravo, mantenha a separação com o setor de aproximação da pista 10. Após a passagem do tráfego, está autorizado a seguir para o seu setor de sobrevoo, não me escuta. Muito obrigado mais uma vez. Tolão 6356, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 08 nós. Pouso autorizado na pista 10, 6356. Autorizado ali, mantém o 10. Chama Recife em 125 decimal 1, alternando em 128 decimal 35, um bom gol. Chama 213. Prossiga na escuta 6213, câmbio.